office of person not just in a hall, to a hall. Eu havia chegado na área para o meio de voo 050, ajuste o altímetro no 012. 3 no CF0 está autorizado a sinal do procedimento LS, a pessoa que está no 0, está para 2 no PEN, altimetrão no 0, no 2, reporte estabilidade. 2 mil, reporte estabilidade, 3 no CF0. Hello, you're 3170, estabilizado. Estamos agora a torre 118, decimal 9. 2895, obrigado. Dia da 3170, final. São 3170, bom dia, avistado, check trem, pouso autorizado, estão no zero, vento calmo. Ok. Vento calmo, livre pouso 3170. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3816, passa 216 para o 150, com a informação. São 3816, controle Salvador. Sem identificação, precisa ver chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 012. Para o 050 com 1012, descendo o dia, está 3816. No solo 34, libera via Golf, taxina me escuta via Alfa Juliette, portão 612. Golf Alfa Juliette. Autorizado, direto do Natan 386. Do Natan 386. 386 está autorizada para o nosso procedimento de LS, que vocês estão no zero. Desça para 2.000 pés, voltamento no zero, no 2, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 1.012, autorizado em LS, X-Ray down no zero, vai reportar a estabilidade. Reportar estabilizado, tá 38, por menos. Estabilizou na RS, o 386. Estamos agora sobre 18 decimal 9. 25 branco. 18 decimal 9. 118, 95, tá? 386. Correto. Na minha, na escuta? Tá na escuta, 38 no meio. Boa noite, cheque trem, pouso autorizado, estou no zero, vento variável com 2 nós. Autorizado, pouso, o trem machucado, travado, tá, 38 no meio. 18 no meia, no solo 56, libera via Golf, táxi na minha escuta via Alfa, Juliette, remota 13, pátio principal. Golf, Alfa, Juliette, remota 13 no pátio principal, na sua escuta, TAM 38 no meia. Thank you.